Introdução. Nunca fui de escrever introduções longas em meus livros, até porque muitas pessoas nem as leem. Outra razão é que prefiro colocar no corpo do livro a maior parte do que quero dizer. Mas se há uma coisa para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção ao apresentar este livro a você, é Salmos 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. É importante que todos nós encontremos essa uma coisa que pode se tornar o ponto de referência para os outros assuntos da vida. E essa uma coisa é a presença do Deus Todo-Poderoso repousando em nós.